Conexão Conservadora Entrevista, dessa vez com Nivaldo Cordeiro. Participam dessa entrevista Alex Brum, Bruno Dornelles, Leandro Souza e Thales Diniz. Nivaldo, acabar com o Senado, o que você acha? Bom, primeiro, meu boa tarde a todos vocês. Eu agradeço antecipadamente aí a oportunidade. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia àqueles que depois nos ouvirem, né? Nosso público. Bem, essa tese da extinção do Senado, ela não é nova. Se vocês fizeram uma busca na internet com o meu nome, extinção do Senado, vão ver que um ano atrás eu já estava na pauta. Quando eu estive na Confecon, eu fui o repórter da Confecon há um ano e alguns meses atrás, esse assunto também estava em pauta. Na verdade, a extinção do Senado entra na agenda do PT como um item da reforma política. A reforma política do PT, ela tem três pernas. A primeira é o financiamento público de campanha. E as consequências para isso são gravíssimas, porque descola completamente a classe política da sociedade civil. Isso é muito grave. Isso é dar autonomia plena aos jacobinos do PT. O segundo item da reforma política é o voto em lista, que significa que as máfias partidárias serão, na verdade, ainda mais máfias, porque elas é que vão indicar os nomes. Isso é grave porque os outsiders da política e que não sejam escravos dos coronéis dos partidos não terão legenda para ser eleito. E, finalmente, a extinção do Senado, que o Senado é aquelas coisas providenciais que Deus cria. E a gente não sabe bem por quê. O Senado composto por gente da baixa qualidade do Sarney, Renan Calheiros, Collor de Mello, esse covardão do Pedro Simon, etc. e tal, não preciso nomear todos, porque todos estão mais ou menos do mesmo nível, ele acaba por funcionar agora como um poder moderador às loucuras jacobinas do PT. O Senado derrotou a CPMF na última vez. O Senado abortou a tentativa de Lula de pleitear o terceiro mandato e, na prática, tem sido o poder moderador. É como se a história se recriasse, é como se fosse um papel que o imperador Dom Pedro II exerceu durante o seu longo reinado. Eu não creio que o PT tenha forças dentro da ordem legal para dissolver o Senado. Teria que ter uma nova Constituição, até, inclusive. Eles só teriam dois caminhos. Primeiro, eleger um número maior de senadores da tal base aliada, da base mesmo, ou seja, da ala vermelha, né? Ou então dar o golpe de Estado. O golpe de Estado não se dá sem o concurso das Forças Armadas. E não creio que as Forças Armadas apoiem esses loucos. E esse processo de conquistar os Estados grandes é demorado. Eu não creio, por exemplo, que o ano que vem o candidato do PT em São Paulo seja vitorioso. Acho que o Estado de São Paulo, com essa imensa classe média que tem aqui, independente do Estado, ele não vai se curvar ao populismo. E tem mais, a classe média paulistana, embora ela seja uma classe média de esquerda, porque vota sempre na social-democracia, ela tem horror ao PT. E esse sentimento de rejeição ao PT, ele é visceral. Eu convivo aqui com as pessoas e percebo isso. Eles votam no Fernando Henrique, eles votam no Serra, eles votaram até na tia Erundina, que eu tive a honra de trabalhar com ela. A velhinha é gente boa, mas é comunista. Mas por que votaram nela? Porque foi um voto praticamente de protesto. Né? As circunstâncias que elegeram a Erundina, que na época que não tinha o segundo turno, não vão se repetir agora. Tem que ter o segundo turno, se não tiver maioria simples, não é? De maneira que eu não vejo uma maneira, a não ser que haja fraude em urnas eletrônicas, coisa que também muita gente levanta a hipótese. Sem fraude, o PT não vai eleger o governo do Estado de São Paulo. Então, dentro desse contexto, não é possível ter o PT com poder total. Poder total, poder discricionário, vindo da base legal, como teve Hugo Chávez na Venezuela. Ele só tem uma maneira de de tomar o poder para valer. É pelo golpe. E com as Forças Armadas sem apoiar, eles não terão. Portanto, o PT se encontra diante de um dilema existencial muito sério, porque os seus principais quadros, aqueles que fundaram o partido, aqueles que carregaram a bandeira do partido, aqueles que viram triunfar a sua, vamos dizer assim, a má intenção partidária, essa gente está envelhecendo e está morrendo. Tá certo? O Zé de Seu está nos 60 anos, Flora nos 60 anos, a Marta Suplicy, a Martácia também está nos 60 anos, e a Dilma Rousseff já passou dos 60 também. Então, quando essa geração bater os 70, vamos ter aí um time-out biológico, vamos ter uma solução biológica. E eu vejo que os sucessores dessa gente, eles são meramente alpinistas sociais, eles são vendidos, eles são escudeiros. Eles não prova são... é o PSD, né? Não entendi. Prova é essa criação do PSD, que uma cambada de políticos que nós considerávamos até bons e talentosos, como o próprio Índio da Costa, se juntaram ao Kassab, que na verdade era um projeto de adesão ao governo. Pois é, na verdade eu sou muito crítico do Kassab, mas eu evito criticar algumas figuras emblemáticas que estão junto com ele. Uma delas é o Índio da Costa, a outra é a Cátia Abreu, a outra é o próprio Guilherme Afif Domingos. Se a gente olhar o cenário político nacional, essa gente, essas pessoas, sobretudo as que eu nominei aqui, são os melhores políticos em atividade. Eles têm razões pessoais para estarem nessa canoa do Kassab. Tá certo? Agora, o que nós temos é que a direita está órfã. Eu fiquei muito feliz outro dia de ver a entrevista do Demóstenes Torres dizendo isso. Ele que está no DEM. Mas o DEM não é esse comboio da direita. A história recente do DEM, inclusive com esse nome amaldiçoado de DEM, foi um furo na água. Eles tentam copiar a crença dos marqueteiros que só se elege a quem tem plataforma social-democrata. Ora, nós estamos vendo a falência da social-democracia na Europa, a falência dos Estados Unidos. Eu vi ontem a manchete dizendo que o Obama praticamente já garantiu que não será reeleito ano que vem, com as pesquisas de opinião saíram, com a rejeição que ele tem. Então, não é verdade essa tese dos marqueteiros profissionais de que só gente que tem discurso social-democrata ou igualitarista, ou gente que quer fazer mais clientes para o Estado, é que se elege. O Tea Party nos Estados Unidos provou que não. Eles são exatamente o contrário disso. São contra a elevação de impostos e, de fato, impediram a elevação de impostos. São contra a elevação de gastos, inclusive gastos com saúde, gastos com educação. Eles estão se lixando para gastos do Estado, qualquer que seja ele. Não venham com esse discurso de bom mocismo para engabelar o eleitorado. O Estado bom é Estado miúdo. Ponto final. Eu acho que o Demóstenes Torres disse isso, percebeu. Eu espero que gente como Cátia Abreu, Demóstenes Torres, Índio da Costa, Afif Domingos, essa gente arruma um jeito de fundar um partido e levante a bandeira da direita de fato. Que nós não temos outros nomes para pôr no lugar. Esses são realmente os melhores. E eu vou votar nessa gente aí no ano que vem. E no mesmo artigo em que você, no mesmo vídeo em que você nos falava sobre extinção do Senado, você também falou sobre regular a imprensa, né? Quem vai regular a imprensa? Zé Sarney? Collor? Na verdade, esse é um assunto que o PT sempre levanta. Também na Confecom era matéria de pauta. Todas as conferências nacionais levam essa matéria para discussão e sempre eles tiram lá alguma coisa para que se remeta, para que seja transformado em legislação. Por que o PT hostiliza tanto a imprensa? Eles que controlam a imprensa, porque a imprensa ela é controlada porque ela está no apogeu da Revolução Gramsciana, que basicamente é a sujeição do aparelho de Estado, do aparelho formador da juventude, das escolas, do professorado, etc., e também a imprensa. Mas a imprensa, nos últimos tempos, passou por um processo de inovação tecnológica, basicamente associado à internet. Quando eu vejo o PT falar do controle sobre a mídia, eu estou vendo o PT querendo controle sobre a internet, assim como tem na China. O modelo do que está na cabeça dos Petralhas é a China. É, um ou outro órgão de imprensa faz alguma coisa que não é o diktat do ministro da comunicação lá, ou do ministro da informação, mas é mais para compor o cenário do que propriamente para fazer oposição. Estou aqui me referindo à Veja e certas matérias que ainda saem no Jornal do Estado de São Paulo. Não se esqueça que eu, outro dia, comentei o lastimável livro do José Neumann, que é um dos corifeus lá do Estadão, no Jornal da Tarde, fazendo apologia a Lula. Você veja onde é que nós estamos. Outro dia eu comentei o artigo do Denis Rosenfield, o filósofo gaúcho, que parece que se mudou de Malicuia para a barraca do PT. Então a coisa ficou tal forma que a grande imprensa, a imprensa aqui, a grande imprensa escrita, e sobretudo a imprensa televisada, a Globo, e sem falar das menores, está tudo na mão do PT, não faz nada que não seja ao gosto do partido governante. Portanto, quando o PT fala de controle de mídia, no fundo ele está falando o seguinte: controle da internet, para que uma conversa como esta, que nós estamos aqui tendo, elas não aconteçam. Por quê? Porque a internet simplesmente é o furo que está minando os frutos da Revolução Gramsciana. Isso é um negócio muito interessante e a gente precisa ter muita consciência do que está acontecendo. Ô, Nivaldo, só me permite interromper aqui, falando sobre isso, essa criação de um Estado policial do PT, entendeu? Uma polícia que é diferente até do Exército, enfraquecendo o Exército e criando uma polícia própria, uma política, né, própria nessa área aí. Leandro, eles já criaram a Força Nacional de Segurança, mas o que mais me preocupa não é essa Força Nacional de Segurança, porque ela não tem ainda, pelo menos, um contingente grande. Ela não é páreo, por exemplo, com a Polícia de São Paulo. A Polícia de São Paulo é muito bem treinada e numerosa, não compara, certo? E ela não tem o que fazer aqui em São Paulo. Agora, mas a ideia é enfraquecer o Exército mesmo, né? Eu acho que, por enquanto, eles querem enfraquecer as polícias militares estaduais que respondem aos governadores que não são deles, e sobretudo ao Estado de São Paulo. A fraqueza mais grave do PT hoje é não ter o governo do Estado de São Paulo. Eles não conseguem fazer o governo do Estado de São Paulo. E eles jamais terão poder absoluto no Brasil se não tiverem o governador de São Paulo. Eu fico imaginando o que teria sido de nós se José Genuíno tivesse sido eleito lá em 2002. Teria sido, nós nessa hora estaríamos debaixo de uma ditadura feroz, uma ditadura comunista. Então, vejam vocês, me preocupa muito mais o papel que hoje tem a Polícia Federal, que a Polícia Federal é menos numerosa, mas ela tem muitas atribuições e muitos poderes. Tem recursos, tem esse repórter do ministro da Justiça, que é chefiado pelo presidente da República. Eu diria que hoje a Polícia Federal é uma espécie de Gestapo, uma polícia política, vamos dizer assim. Ainda não de todo, mas já dando os seus ares totalitários. A gente viu o que houve nessas grandes investigações aí, que só pega gente que é inimiga do PT ou que é da base aliada, mas que tem autonomia em relação a eles. Jamais os caras do PT são pegos. O Zé Dirceu, por exemplo, caiu em desgraça por causa do Roberto Jefferson. Não foi por causa de disputas da Polícia Federal, percebe? Todos os graúdos do PT que dançaram foi por terceiros e não por uma ação policial. A polícia só serve para pegar os outros, não é a eles próprios. Então, isso me preocupa muito. E me preocupa também porque esses policiais têm uma formação que é controlada por eles próprios, pelo PT. Ao contrário das escolas militares que têm uma hierarquia rígida e uma sucessão geracional definida. Então não dá para passar por cima do coronel que está lá. E o conteúdo programado, que é o coronel de infantaria que comanda hoje a Escola Preparatória de Cadetes, e o general de brigada que está lá, e é um homem já de 50 anos, 60 anos, sei lá, que não vai apagar a boa formação que teve. Vai tentar passar essa boa formação para os cadetes, percebem? Então, os militares estão um tanto impermeáveis enquanto esse processo de formação de oficiais se mantiver assim. A Polícia Federal, não. a Polícia Federal, a garotada já chega para entrar no concurso da Polícia Federal, o cara já passa por uma lavagem cerebral. O concurso, ele já é um concurso direcionado. Mas eu queria fazer uma pausa nisso e voltar ao ponto que o Bruno levantou do controle da mídia. Nós já abordamos aqui, mas eu quero insistir nisso. O fundamental que esses caras querem é controlar a internet. Nos próximos 5 anos, e até menos, nos próximos 2, 3 anos, nós vamos ter a explosão, agora com os tablets, então, a explosão de conteúdo anárquico na internet que escapa integralmente ao controle dos agentes gramscianos. Vocês e eu, agora, nesse momento, estamos fazendo um ato contra esses revolucionários gramscianos. Nós estamos aqui dando um grito de liberdade, um grito de sobranceiro contra essa gente. É isso que eles não podem permitir. E a gente sabe que esse esforço de conteúdo não controlado que nós fazemos está sendo multiplicado pela legião das pessoas que acordam. Quantos sites hoje não são, francamente, contra o governo, denunciam as mazelas, mostram a lavagem cerebral, e eu vejo jovens me mandarem correspondência, ainda hoje recebi vários e-mails, entusiasmadíssimos por o cara ouvir as poucas palavras. Eu sou até meio gago para falar, eu tenho um lapso de memória, porque eu tomo medicação cardíaca e tal, e às vezes eu não sou muito claro, e no entanto, com minha pouca clareza, eu consigo fazer com que jovens percebam a maluquice e o crime que está sendo cometido contra eles pelos nossos educadores profissionais. Então, essa questão do controle da mídia, ela esconde o essencial, que é o controle da internet, porque os grandes jornais e as TVs já estão na conta do PT, já são regiamente pagos para dizer o que essa gente quer que eles digam. Isso eu acho interessante da gente falar, porque quando se fala em controle da internet, a gente fala primariamente na questão de controle de um campo que é eminentemente caótico. Até que ponto o senhor acha possível, Nivaldo, que haja efetivamente um controle sobre o que se produz e o que se comunica na internet? Basta se criar um código que criminalize o comportamento dos produtores de conteúdo, como vocês são e como eu próprio sou. Por exemplo, o caso do gaysismo. Eu acabei de gravar um vídeo que vocês devem ver daqui a pouco, comentando a história do gaysismo em Thomas Mann pela ótica do Caetano Veloso. É bem interessante o assunto. Então, se você começar a criminalizar a abordagem desses temas, você emudece os produtores de conteúdo, porque não é fácil, não é barato a defesa jurídica diante dos tribunais. Constituir um advogado criminalista é um negócio muito caro. Então, praticamente, ao fazer a tipificação de crimes na internet, você acaba por colocar uma mordaça nesses franco-atiradores que nós somos. Vamos dizer assim, nós que não estamos aqui remunerados, nós não estamos fazendo um trabalho profissional, nós estamos fazendo um trabalho de consciência, que é uma coisa muito mais séria, muito mais engajada e, diria mesmo, mais eficaz do que se fosse um trabalho assalariado, como é o da mídia vendida ao PT. Eu concordo plenamente com a opinião do Nivaldo e, inclusive, eu gostaria até de aproveitar o gancho que você falou sobre a criminalização de condutas na internet. Quais são as justificativas que nós temos atualmente para o controle, para o policiamento da internet? Nós já temos projetos de leis que se referem à contrafação e à distribuição de conteúdo protegido por direitos autorais na internet. O que mais que hoje em dia pode ser visto como uma prerrogativa para criminalizar condutas na internet? Você criminaliza temas, por exemplo, o tema gay, por exemplo, você fazer uma abordagem religiosa, como eles querem que faça, excluindo da Bíblia que os cristãos, judeus e espíritas e todo mundo que tem juízo no lugar, consideram como a palavra de Deus, transformar os temas que estão lá, inclusive os temas ligados ao gaysismo, etc., ao casamento monogâmico, tá certo? a apologia, por exemplo, da abstenção sexual, eles fazem o contrário, citar nomes de autoridades, por exemplo, eu gosto de pôr apelidos nos personagens políticos principais do nosso país. Cada um deles eu arrumei um apelido muito jocoso até. Então, se isso for criminalizado, cara, calam a minha boca no mesmo dia, porque eu não vou ter, imagina só, responder a N processos em N praças diferentes por motivos os mesmos. Você tem aquele abafa, é o ataque de piranhas petistas, piranha no bom sentido, claro, não é? Contra a presa inerme, entendeu? É uma coisa terrível. Então tem muitas maneiras de você calar a internet. E a última delas é simplesmente banir. É impedir que você tenha acesso a um provedor e se identificar enquanto tal. Isso é muito grave. E é contra isso que a gente precisa se levantar, denunciar e estar a posto. Então, quando o PT fala de controle da mídia, ele não está preocupado com os jornalões nem com a Rede Globo, que esses ele já controla. Está preocupado conosco. Eu vejo o meu Twitter, eu vejo o meu canal no YouTube crescer em audiência todo dia. Eu não faço nada. Eu apenas posto os meus vídeos lá e converso com as pessoas. Esse negócio cresce sem o controle dos agentes gramscianos. Esse é o desespero dele. Então, há 30 anos mentindo, há 30 anos conquistando posições dentro do Estado, dentro da mídia, e de repente vê os malucos que nem vocês e eu e fura todo o esquema dos caras. É isso que eles querem acabar. Ivaldo, comenta um pouco pra gente sobre esse vídeo, então, que você falou que daqui a pouquinho vai estar lá, Thomas Mann. Então, foi bem interessante, porque eu vou dar um curso sobre o Thomas Mann agora em outubro. Opa, então já fala dia, hora e tudo pra gente também. Pois é, aqueles que estiverem interessados, vão no site chamado Cultura Sem Limites, é www.culturasemlimites.com.br. E é possível fazer inscrição por lá. Vai acontecer na Livraria Cultura do Conjunto Nacional aqui em São Paulo, na Paulista, esquina com a Augusta. E eu vou fazer uma abordagem de toda a obra do Thomas Mann, sua biografia, mas com ênfase no Dr. Fausto. E vocês devem saber que eu venho de um processo de leituras de outras obras. No semestre passado eu fiz uma leitura da obra do Goethe. No anterior eu fiz do Don Quixote, do Cervantes. Sempre assim, vendo a obra inteira, a biografia e pegando a obra principal. Então, nesse esforço que eu estou de pesquisa, para eu chegar diante dos meus alunos com a dignidade de poder falar sobre o grande escritor alemão do século XX, eu acabei descobrindo que Caetano gravou um vídeo sobre o Thomas Mann, pegando um trecho lá da obra Morte em Veneza. E o Caetano, como é, assim, um apologeta do gaysismo, vamos dizer assim, ele entendeu que aquilo era a confirmação da sua tara. E usou o Thomas Mann para defender a causa gay. E eu mostro no vídeo que longe está Thomas Mann dessa loucura. Thomas Mann sempre soube que o tema, a figura do homossexual, é um avatar, é um símbolo. E está isso no seu mestre, que é o Goethe. Está lá no Fausto. O Mefistófeles é o andrógino. É o traveco. Então, veja só como é interessante. Então, se no Goethe, que já era o poeta da modernidade, o homossexualismo já é retratado nesses termos, o Thomas Mann vai fazer disso o uso simbólico para mostrar que o homossexualismo ele é produto do esteticismo que foi desenvolvido no século XIX, que se propõe a ser a negação da moral. A moral, obviamente, é a moral única, a moral judaico-cristã. Percebem? Então, aí é um duelo teológico que o Thomas Mann enfrenta com grande erudição, com grande arte. Ele próprio é vítima da pulsão homossexual, ele a enfrenta, ele jamais se entrega a essa pulsão, ele constitui família, ele tem 6 filhos, ele próprio tem 2 filhos gays, tá certo? Mas ele jamais fez a apologia do gaysismo. Você não acha uma linha em Thomas Mann de apologia. E aí ele vai mostrar que a beleza que o gay enxerga é a beleza do esteticismo. E ela é estéril como é o gaysismo. Percebe? Então é um negócio muito profundo, para resumir assim, em poucas palavras. Mas o fundamental é que o Thomas Mann discute aí a herança da modernidade, que havia a herança do Goethe, e a herança judaico-cristã. Então, nesse duelo, que ele vai, a obra dele vai num crescente. Você tem a publicação da Montanha Mágica em 1922. Aquilo já é produto da Primeira Guerra Mundial. Thomas Mann sofre uma profunda transformação de visão de mundo entre 1918 e 1922, quando ele acaba a obra. Né? E vai sofrer outra transformação profunda com o nazismo. O Thomas Mann é o primeiro exilado. E aí ele vai mostrar que essa imagem do homossexual esteta, ela é... E isso tem uma ligação profunda com Nietzsche. Ele vai, em 1947, ele vai proferir uma conferência, eu a tenho em espanhol, se vocês quiserem, pode até mandar para quem quiser. Opa. É o melhor texto que eu já vi escrito sobre Nietzsche. Não é para menos. Ele escreveu o Dr. Faust até 1945, fazendo a biografia do Nietzsche na obra do personagem Adler Leverkun, não é? E logo em seguida ele produz um ensaio. Então vejam vocês que ele produz esse ensaio na maturidade máxima que um escritor conhecedor profundo da sua língua, dos seus grandes escritores, do Goethe, do próprio Nietzsche, do Schiller, do Schopenhauer, sabe? Então, você tem ali o Goethe num esplendor, o Goethe não, o Thomas Mann. E provavelmente o coitado do Caetano nunca ouviu falar nesse texto. E falou bobagem sobre o assunto. Não dá para justificar o gaysismo na obra do Thomas Mann, mas dá para justificar o seu contrário. Dá para justificar o triunfo da moral cristã. E antigamente o esquerdismo, Nivaldo, assim, não gostava muito do gaysismo, não. E hoje estão de bracinho dado. O que aconteceu aí? Na verdade, é preciso, na tática revolucionária, é preciso distinguir o que é meramente tático e o que é estratégico. Por que que os revolucionários sempre aparentemente ficaram contra o gaysismo, sobretudo as primeiras gerações de revolucionários? Porque eles não podiam espantar a lebre, que era a população que ainda tinha os valores cristãos. Eles eram degenerados. Eles próprios levavam vidas desregradas. Você sabe que desde Rousseau, como é que os revolucionários são? São homicidas. Eles são, enfim, são pessoas do mais baixo nível moral. E querem que a humanidade se paute pelo seu amoralismo. Não é? Então, mas eles sabem que se fosse de imediato, com um discurso relaxado, com essas questões de valores morais, para a população que ainda trazia quente a tradição, eles não seriam ouvidos, seriam execrados. Então, eles fizeram a tática da camuflagem. Quando eles perceberam que os valores cristãos estavam já dormentes, aí eles passaram o ataque abertamente. Então, não vamos nos esquecer aqui da escola de Frankfurt, que liga a revolução gramsciana e a revolução sexual com a questão da revolução em geral. Não é? Então, a partir dos meados dos anos 50, a gente vai vendo que aquele pudor inicial das gerações originárias e revolucionárias vai sendo perdido. E o próprio gaysismo passou a ser visto como um instrumento revolucionário por excelência, e agora de uma maneira muito aberta, sem nenhum tipo de limite. Por quê? Porque esses revolucionários estão colhendo os muitos anos da mentira sistemática e da camuflagem que eles foram capazes de fazer. Tem um livro, nós já falamos aqui sobre esse livro e também em algumas matérias no nosso blog e com alguns outros entrevistados antes de você, Nivaldo, falamos do trabalho de uma brasileira, né, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela escreve um livro chamado Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. E em algumas entrevistas que ela deu, ela diz que 4% da população mundial é psicopata ou sociopata. Segundo ela, hoje já se teria um consenso ou algo perto disso, né? Perto de um consenso de que são dois nomes diferentes para o mesmo tipo de criatura. Esse tipo de criatura, o sociopata barra psicopata, segundo a doutora Ana, ele vive por três objetivos: poder, status e diversão, e nada mais. 4% da população sendo sociopata, psicopata, caberiam todos os políticos aí dentro, né? Pois é, eu realmente não tenho uma formação psicológica muito profunda, embora eu tenha lido boa parte da obra do Freud e toda a obra do Jung, mas eu não posso me considerar um conhecedor dessas atualidades da psicologia. O que eu posso dizer é que a vida saudável tem que começar numa família, tem que ir para uma escola que passe os valores da tradição e os bons costumes, e que coloque essa pessoa depois em condições de ir para o matrimônio e ela própria assumir responsabilidades, tocar sua vida até o fechamento natural. Esse é o normal. Quando se apregoa que é possível ter uma vida de solteirice permanente, de juventude permanente, de acesso a todos os prazeres de forma irrestrita, como se isso fosse o bem supremo, esse tipo de maluco latente, ele emerge. Ele emerge de forma muito perigosa. E vejam vocês que isso acontece num paralelo com a política de desarmamento civil, que torna as pessoas presas fáceis de qualquer surto psicótico de malucos que saiam na rua. Eu ainda ontem estava conversando no meu ambiente de trabalho, houve uma pessoa que, próxima de lá, que foi assassinada no canteiro de obras. Você imagina um canteiro de obras onde ele era o patrão, cheio de peões, cada um com ferramenta, com martelo, um pedaço de ferro, um pedaço de madeira e tal. O cara entrou, atravessou toda a obra, foi no barracão onde estava o cara, deu um tiro no sujeito e saiu calmamente. E nenhuma daquelas pessoas foram capazes de transformar um pedaço de ferro num porrete para impedir que o assassino fugisse. Nós criamos uma geração acovardada, ensinada a não reagir. Uma geração de cagões, pessoas incapazes de prover a sua própria defesa da sua família e dos entes próximos. Eu fiquei imaginando a cena desse crime em que ninguém foi capaz de fazer um gesto de defesa. É esse o mundo que essa gente criou, em que as pessoas são infantilizadas, elas são tornadas irresponsáveis pelos seus atos e, ao mesmo tempo, se comportam como ratos amedrontados diante de qualquer ameaça que eventualmente apareça contra si. Isso é o horror que nós estamos vivendo agora. Eu vi esse exemplo acontecer ainda essa semana. Ô, Nivaldo, até pegando esse gancho aí, né, a gente fez uma entrevista com o Bené, né, do movimento Viva Brasil, e ele fala sobre essa questão de a população no Brasil, principalmente, assim, né, o nosso contexto, trazendo o nosso contexto, ela ser acuada, principalmente assim, não reaja, não faça, devolva algo, né, ou seja, devolver aquilo que é bem seu, é um bem, né, e você devolver ao Estado, como se o Estado fosse dono do bem, né. Então, essa política de silêncio, essa política de não reação, como você até falou aí, uma questão de uma população amedrontada, uma população acovardada, né? Eu queria que você falasse um pouco aí, como a esquerda no Brasil, principalmente esse contexto do PT, né? E ele vem tratando essa questão assim, mais forte, assim. Veja, sempre foi estratégia da esquerda desarmar a população, porque uma população armada, ela é mais indócil, ela é menos... Ela não se submete, ela reage. Mas esses caras foram além da linha vermelha. Esses caras não se limitaram a desarmar a população, a burocratizar o acesso legal à arma. Eles criminalizaram de toda forma o porte de arma. Se você eventualmente resolve não cumprir a lei do Estado, você, se for pego com a arma, você não tem direito a pagar fiança para sair. É um crime hediondo São uma coisa de maluco? São uma coisa de irresponsável? A gente sabe que a primeira linha de defesa do cidadão é ele mesmo. A polícia sempre chega depois dos fatos acontecidos. E sempre foi um direito inalienável da população andar armada. Eu me lembro daquela cena de São Pedro, quando foram prender Jesus, ele corta a orelha fora lá do soldado do Sinédrio. Quer dizer, São Pedro andava com a espada. Eu fui ontem, eu vi na igreja de São Paulo a porta, e lá na frente tem uma imagem de São Paulo, uma estátua muito bem feita, era de espada em risco. Então a arma, a virilidade, está associada ao porte de arma. E os cristãos nunca foram gente de fazer maldades por si. Mas o cristianismo jamais cultivou essa cultura de maricota, de afrescalhados, de gente incapaz de enfrentar os reveses que a vida nos traz. Eu tive a sorte de ter um pai que não viveu esse momento e pôde me passar esses valores. E eu tento enfaticamente fazer isso com os meus filhos, mas é muito difícil, porque o abafa da opinião pública, dos jornais, da escola, é um negócio terrível. Terrível. Até estou tentando ver se meu filho, que agora tem 17 anos, vale a pena. É um refúgio que ficou para que os valores da virilidade sejam cultivados. Eu não gostaria de ver meu filho conduzido por mim, ele me procurar, mas falei, filho, ao menos fica faz a academia militar, depois tu sai e faz o que tu quiseres. Porque o Estado agora tem o monopólio da virilidade, percebe? Coisa louca, nós chegamos. E Nivaldo, até pegando esse gancho aí, você acha que foi manobra do PT, praticamente, assim, ele assim, né? Porque a gente sabe que a esquerda tem essa política, mas o PT foi o que mais conseguiu implantar essa política, ou no Fernando Henrique, no PSDB, você já via isso? Não, já tinha. Eu trabalhei com o Raul Jungmann. Raul Jungmann é um dos líderes desse processo. Eu trabalhei com ele aí durante uns 2 anos, lá no INCRA, né? Quando ele era ministro. E o Raul Jungmann veio do Partidão, né? Veio do PPS. Então, isso é uma crença generalizada. Então, esse pessoal do PPS que passa por Esquerda Light, Cordeiros, que não são os lobos do PT, eles também fazem as deles. Eu fico... Toda vida que eu vejo o Raul Jungmann na TV falando de desarmamento, a minha vontade é de falar, porra, só ela tá lá para dizer para ele, cara, acorda, deixa de ser malvado, isso é malícia, isso é uma mentira deslavada, isso é contra a natureza, isso é contra a população, e é sobretudo contra a população mais pobre, que está mais exposta à violência. Eu moro num bairro altamente policiado, eu fico imaginando a periferia por aí, cada um tem que se garantir. E volto a repetir, o Estado tem agora o monopólio da macheza, mas ele sempre chega depois dos fatos acontecidos. O Estado, ele é incapaz de garantir a não violência. No outro vídeo, Nivaldo, você fala sobre o Kassab e a queda da aceitação dele, né? Sim. Você fala no vídeo, e esse nós postamos lá no nosso blog também, você fala que ele perdeu muito dos votos conservadores, né? Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, então. Eu tenho acompanhado o cenário paulistano, eu vi o caso que aconteceu com o Delfim Neto. O Delfim Neto, estava me formando, estudando economia, o Delfim Neto era o guru. Eu lembro que meu professor de macroeconomia, no dia que o Delfim Neto deixou de ser ministro da agricultura do Figueiredo e foi ser o ministro do planejamento, ele falou, o Brasil está salvo, vai ter um novo milagre, como se um tecnocrata tivesse o poder de mudar o real. E ele era tido, além de ser um grande economista, ele era tido por um cara de direita, porque era um cara da ditadura. E se elegeu durante sucessivas legislaturas para deputado federal, com base nessa crença das pessoas. Até o dia que ele apoiou o PT. Quando ele apoiou o PT, apoiou o Lula, na eleição seguinte ele perdeu e nunca mais voltou. Eu vejo no Kassab essa mistura de Delfim Neto com o Celso Pitta. Por quê? O Celso Pitta foi um cara que foi gestado dentro do malufismo, como o próprio Kassab, e que depois virou um político de uma legislatura só. Acho que o Kassab vai virar um burocrata de partido, e nunca mais ele se elege, é coisa nenhuma. Duvido até mesmo que ele volte como deputado federal. Ele está destinado a ser um cacique partidário. Essa ideia, Nivaldo, essa proposta que foi feita por um deputado lá do Mato Grosso, é tornar a corrupção crime hediondo. Qual a tua opinião sobre isso? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Essa gente que fica transformando ou hipertrofiando o crime de corrupção, elas têm dois supostos por trás de si. A primeira é que a corrupção pode ser extirpada. Ela não pode ser extirpada. A corrupção ela é inerente à alma humana. Esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa é dizer que as coisas que atentam contra o erário público são coisas sacrossantas. É elevar o Estado a uma condição divina. Nós temos que denunciar isso, é impunição. O Estado não é o Deus da Terra. Fazer crime contra o Estado é menos importante do que roubar a galinha do vizinho. Hoje em dia, eu tenho dito que é praticamente impossível sonegar, mas os sonegadores, se houver algum, eles são verdadeiros heróis que enfrentam esse monstro, esse mastodonte. Então, o crime contra o Estado não é hediondo porra nenhuma. Isso é mentira. Nada contra o Estado é hediondo, porque o Estado não é sagrado. O Estado não é Deus. Entende o que eu quero dizer? Perfeito. Então, quando você trouxe para a gente uma... Ouvirem alguém dizer que o crime contra o erário é um crime hediondo, vocês estão diante de um sacerdote do Estado. É um demônio. Perfeito, Nivaldo. Você trouxe uma nova observação para a gente, uma outra forma de ver essa aberração. A Graça também já tinha trazido a opinião dela, o Heitor, o Olavo, enfim. E absolutamente fantástico. Leandro, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso hoje, as marchas contra a corrupção, né? Sim. Fala um pouquinho. E, Nivaldo, eu queria até... Você acha que é mal intencionado esse tal de Pedro Taques, então, rapaz? Que ele diz que vai fazer a limpeza junto com a Dilma, né? E assim, por exemplo, a gente vê que essa questão de corrupção é, na verdade, aquela mesma mobilização que aqueles caras pintadas do Collor, né? Ninguém sabe o que está fazendo, mas de alguma maneira a gente quer mobilizar, né? E também pegando um pouco esse mau caratismo aí da esquerda? Na verdade, é o seguinte, é uma grande ilusão. As pessoas, como perderam a religião, elas não conseguem mais perceber o abismo que existe entre o Estado, por exemplo, e Deus. O Estado não substitui Deus. Ponto. Tem mais. O Estado tem que ser denunciado como uma coisa humana que se tornou um devorador de homens. É o Saturno. Aquela imagem lá do Goya. Lembra o Saturno Goya? Aquilo é o Estado. Percebe? Então, nós não podemos hipertrofiar os crimes do Estado como sendo crime hediondo. Isso é falso. Ao contrário, nós temos que proteger corajosos que eventualmente enfrentam o Estado para não serem roubados, vilipendiados, aprisionados. É o contrário. Eu aqui evoco até uma imagem do Don Quixote. Don Quixote, numa das primeiras cenas lá do livro, ele liberta os galeotes. Não sei se vocês já leram o livro, mas não importa se leram ou não. Então, o que acontece? Quem eram os galeotes? Eram os condenados às galés. Eram os piores criminosos que podiam existir no reino e iam lá remar nos navios como escravos. Muito bem. E o que é que o Don Quixote faz? Ele vai libertá-los. E tem um diálogo que o cara fala, mas eles são criminosos. Eles foram condenados pelo rei. Ele falou, mas o rei não pode caçar a liberdade das criaturas de Deus. Esse negócio me levava às lágrimas quando eu lia. Percebem isso? Então a gente tem que acabar com essa hipertrofia do Estado, essa hipervalorização. Crime contra o Estado é apenas um crime que o Estado assim o tipificou. Não há crime nenhum. Na verdade, se você vai atrás, não tem crime. São falsos crimes. Por exemplo, você andar a 70 por hora numa avenida que até outro dia era 70 por hora e esse filho da puta do caçado baixou para 60. Você acha que é justo um negócio desse? Percebe o negócio? E você vai olhando as coisas que o Estado vai fazendo e você vai percebendo que é só exorbitância para caçar a liberdade, tomar os bens, sabe? Cercear a criatividade e mortificar a alma do vivente, impedindo que ela receba a herança bendita do cristianismo. É um negócio terrível isso que está em marcha. Então, eu vejo que essas pessoas, quando fazem essas coisas hipertrofiadas contra a corrupção, elas estão muito bem intencionadas, mas elas estão com seus cérebros lesados. Elas não conseguem ver o real. Percebe? O drama da nossa existência. E, Nivaldo, até pegando esse gancho aí, até aquela questão do Estado laico, né? O Estado é laico desde que a religião, né, não se intrometa, né? Ou seja, como é que ele pode ser democrático? E como é que isso pode ser laico se a religião não pode ter voz, né? É aquela... É uma mentira. Na verdade, não existe Estado laico. Por exemplo, a República Brasileira é laica? Então, eu estou pegando o gancho dessa, por exemplo, desses juízes aí que andaram tirando os crucifixos dos tribunais. Não podemos ter aqui símbolo religioso. Aí eu olho o escudo da República, cara. O que é que tem lá? O pentagrama. Você sabe o que é o pentagrama? É o máximo símbolo de Satã. É. Símbolo religioso. Então, o próprio escudo da República é um símbolo religioso. Só que do negador. Cara, nós temos a verdade de ter o Cruzeiro do Sul lá também. O Cruzeiro do Sul continua sendo um cruzeiro, uma cruz, né? Mas o que nós temos é um pentagrama lá estufado. Então, falar em Estado laico, isso é uma baboseira. Quem conhece a história do pentagrama, quem leu a obra do Goethe, quem conhece o século XIX, sabe? Quem foram os republicanos, essa gente era satanista, militante. Ora, meu Deus do céu, o materialismo e o satanismo estão sempre de mão dadas. E satanismo, até onde eu sei, ainda é uma religião. Eu abordo essas questões todas e sempre atribuo, quando eu posso, atribuo à esquerda esse nome mesmo. Ah, é um mau objetivo. É um mau objetivo. Eu gostaria que alguém me dissesse algo que a esquerda fez em algum momento da história humana e que tenha servido para o bem da humanidade, o bem comum. Pode ser até um palito de dente, assim, pode ser qualquer coisa. Diga um pra gente, né? Não tem, eles querem infantilizar, eles querem conduzir, eles querem matar a alma. Veja só, eles querem que a população... Eu vejo nos últimos 20 anos, brotou aí inúmeros filmes de vampiros, de zumbis e tal. A fábula fala de ti, como diria lá o poeta, né? Esse é um retrato dos nossos tempos, né? Não é meramente do Brasil. Acho até que o Brasil chegou atrasado. Nós saímos do século XX a salvo do coletivismo. Nós tivemos o Vargas, nós tivemos os militares que impediram que os coletivistas tomassem conta disso aqui. Eles só foram se aboletar no poder depois de 1985, depois da nova Constituição. Ou seja, já era o final do século XX e chegaram no século XXI. Então o Brasil saiu a salvo disso. Agora, voltando a essa questão do Estado laico, isso é uma grande mentira. Quem fala sobre isso, muitas vezes fala sem o saber, e fala acreditando, mas não sabe o que está dizendo. É o seguinte, quem não é isso, cara, é do demônio. É isso. Simples assim. E como é que se fala em Estado laico se a Constituição é um reflexo dos 10 mandamentos? Pois é, no eixo principal, mas depois tem lá muita coisa do demônio também. Isso. Depois de pronto, aí vem a turminha do lado de lá, né? E enfia tudo o que eles querem, né? E talvez até por isso eles ataquem tanto as questões constitucionais que estão ligadas direto ao transcendente. Será que não? Na verdade, não. Eles apostam na ignorância. Na verdade, nós temos um abismo de formação. Como as pessoas não têm aula de teologia, e não tem um bom catecismo, não frequenta as igrejas. Eu não estou falando só do cristianismo católico, não. Eu digo todas as igrejas. Esse papo de Estado laico, ele começa com a reforma, com aquele negócio das igrejas nacionais, com o luteranismo, né? E depois com o calvinismo. As igrejas ligadas ao Estado. Coisa que o catolicismo jamais fez. Certo? Então, esse papo de Estado laico tem muito a ver com aspectos da reforma religiosa, mas tem muito a ver com o usufruto da ignorância popular para que os satanistas façam prevalecer sua tese como se fosse laicismo. E não é. É o exemplo do pentagrama, que está lá no escudo da República, está na bandeira do PT, está na bandeira do Partidão. Quando você vai, está lá o pentagrama. Eu achei muito divertido a chegada da Dilma na China, cercada de bandeiras com pentagrama por todos os lados. Eu falei, meu Deus, ela está em casa. A esquerda está pugnando pelo Estado laico, que coloca como sinônimo de Estado laico a prática satânica. Por exemplo, eles, debaixo da bandeira do laicismo, eles discutem o aborto. Isso não tem nada de laico. Isso é satânico. Eles discutem o laicismo. Isso não é laico. Isso é satânico. Eles discutem, enfim, N coisas que você pode chamar de satânica, mas que na prática eles colocam como sinônimo de laicismo. Isso passa ao largo da Constituição. Eu quero que vocês percebam que isso é um discurso sofístico. É uma desculpa para fazer propaganda da causa. Está claro isso? Não, sim, com certeza. O Rafael de Mesquita até nos falou hoje o seguinte, que Estado laico, mas em alguns processos criminais aí, foram aceitas visualizações de médiums que acessaram vai saber o que, né, o além, segundo eles, e trouxeram, entre aspas, material que foi utilizado no julgamento. Pois é, isso é uma coisa da caricata. O juiz exorbitou. Os códigos brasileiros e a Constituição não prevê a intervenção do além para fazer julgamento de quem quer que seja. Isso já é caricatura jurídica. Mas isso já é um sintoma dessa anarquia jurídica que o país mergulhou. Uma gozação sinistra, uma gozação satânica, então. É, exatamente isso. Um dos traços essenciais do satanismo é a sua capacidade de rir, né? De rir e de fazer galhofa do justo. Essa é a diversão dele. Como fez o próprio Supremo Tribunal Federal nesse caso das uniões estáveis. O texto constitucional não valeu em absolutamente nada para quem deveria ter o dever de defender a Constituição em seu texto. Né? Foi ser uma analogia, um princípio escondido, um livro lá do Quinto dos Infernos, mas o texto que diz simplesmente homem e mulher formam a união estável, esse não foi seguido. Pois é, o que está acontecendo? O PT está usando o Supremo Tribunal Federal como instância legisladora paralela ao poder legislativo, sobretudo ao Senado, que é o poder moderador hoje no Brasil. Percebem? Essa é uma função ilegítima, essa confusão legisladora do Executivo mancomunado com o Supremo Tribunal Federal, isso é nefasto, porque os homens que estão no Executivo e no Supremo Tribunal Federal, são o que nós poderíamos chamar de os piores do poder. Nivaldo, o mau objetivo se expressando definitivamente com todas as garras aí e um monte de gente acreditando que eles são os bonzinhos. Fim dos tempos? Não, não creio no fim dos tempos. Isso é cíclico. A humanidade sempre passou por isso. Eu costumo dizer o seguinte, a cada geração, a humanidade tem que fazer como Moisés fez. Tem que aparecer um Moisés para liderar a fuga do Egito para Canaã. Sabe como é que é? Isso é uma metáfora, mas é uma realidade também. Isso se faz de muitos modos. A ameaça às liberdades, a ameaça à integridade espiritual, a ameaça ao modus vivendi que, de acordo com a vontade divina, ela acontece sempre. E a cada geração, alguma coisa mágica acontece que o mal é derrotado. O mal nunca vai vencer. Então, eu não acredito no fim dos tempos nesses termos. Eu acho que a gente tem que imaginar, por exemplo, que a humanidade esteve muito próxima do fim dos tempos da Primeira Guerra Mundial. E, no entanto, a coisa andou. Piormente, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma Guerra Fria com vários momentos de ameaça de guerra atômica. Agora a gente tem essa emergir providencial do Tea Party. Quem diria que eu iria gostar de ver um mormon se eleger presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, ou da América. Não é? E é isso que é o governador do Texas. É um homem providencial que pode se eleger contra os malucos da social-democracia e do governo globalista que está no Partido Democrata. Percebe? Então, muitas vezes, a mão de Deus opera, Deus sabe como. Nós precisamos respeitar as coisas como elas são, que nós precisamos acreditar em Deus e nós precisamos imaginar que o bem sempre vai triunfar no final. Hitler poderia ter sido vitorioso, mas não foi. A União Soviética poderia ter dominado o mundo, mas não dominou. Caiu de podre. Então, quando a gente começa a olhar, digamos assim, as ruínas que o mal vem deixando no seu caminho, Eles tentam destruir o bem, mas não conseguem. Lembre-se da Revolução Francesa, a loucura que foi, o morticínio, a sanguinolência, a coisa maluca que aqueles caras fizeram, as guerras religiosas que a Reforma praticou, né? Se você vai voltando no tempo, pega a época. Eu gosto muito de citar o discurso de Santo Agostinho por ocasião da queda de Roma. Não teve um acontecimento mais apocalíptico do que a queda de Roma no século IV. Leiam Agostinho, não tem nada disso, não. Havia justos em Roma. Quer dizer, na verdade, as coisas estão acontecendo como acontecem agora, porque a humanidade passou a adorar Baal, percebe? Hoje todo mundo quer a renda do Estado, todo mundo quer vida boa, ninguém quer trabalhar e por aí afora. São todos adoradores do bezerro de ouro, percebe? Então, quando a gente olha, a gente fica esperançoso. Eu sou um sujeito esperançoso. A minha vida me dá o próprio testemunho dela para mim, de que o dia de amanhã será melhor do que de hoje, o pior que hoje seja. Quem diria que Hitler seria derrotado? Ele foi. E quem praticou mais mal que o Hitler? Quem praticou mais mal que Stalin? E essa gente se foi. E a vida continuou. Perfeito. Cabe a nós agora, e sobretudo a vocês, que eu acho que todos são muito jovens, carregar a bandeira do bem e não ter medo do mal. Lembrar aquela frase de João Paulo II. Não tenham medo. Não tenham medo, porque Deus está conosco. O Rafael também, numa entrevista outra que nós fizemos hoje, Rafael de Mesquita, e brevemente essa entrevista vai estar disponível, ele nos fala que dentro das escolas de história, ou pelo menos das principais, parou-se de usar Idade das Trevas para a Idade Média. Os estudiosos... De fato, não foi. A perfeição social foi... Se algum dia se aproximou tal coisa, foi naquela época, em que o Estado era mínimo, as pessoas eram livres e de fato, estava em sintonia com Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso até que deram esse nominho, a turminha da esquerda chamou de Idade das Trevas, né? Claro, isso é propaganda enganosa. Como sempre, né? O que esse pessoal tem além de mentira? Nada, né? O mau objetivo, claro. Só sabe mentir. Eles são operadores da causa demoníaca. E acontece de muitas maneiras, certo? Desde uma cena de nudes necessário numa obra de arte, até uma palavra como essa, uma expressão colocada e que vira bordão. A Idade Média, a Idade das Trevas. E como as pessoas perderam o hábito de estudar, elas não vão checar se essas afirmações são corretas ou não. Mas, no tempo certo, as pessoas certas vão checar e vão dizer a verdade. Ô, Nivaldo, e aquela coisa, né? Cada vez mais a sutilidade, sabe, do politicamente correto, de imposição de pensamento, uma coisa que o Olavo até chamou de espiral do silêncio, né? Se passe aquela coisa que você está dentro de uma redoma, né? E quem sai dessa redoma é tido como ridícula, né? Sim, você... Rapaz, se eu te contar a minha biografia, eu vim num processo que envolveu o sacrifício de amizades, o sacrifício de fazer parte de um grupo, o sacrifício de empregos, de ficar desempregado e não ter meios de viver. As pessoas não sabem o que eu vivi. Por conta de assumir publicamente posições que são posições contrárias ao mainstream esquerdista. Então, o isolamento é o preço que se paga, pelo menos nesse momento histórico que nós estamos vivendo, para aqueles que querem enfrentar abertamente o mal. O preço não é pequeno. Digo para vocês, dando testemunho da minha própria experiência. Bom, eu estou sentindo que nós esgotamos um pouco por hoje, tá certo? Eu acho que se encerrar agora vai ficar bom. Agradeço aí a oportunidade, porque falar disso não é em todo lugar que a gente fala, não, né? Ivaldo, a gente já vamos deixar o microfone aberto sempre para você, sempre está te chamando aí para falar um pouco mais, pode ser? Você deixa? Quando quiserem, eu não sou muito lacônico, não, e não costumo me omitir. Se tiver um tema da hora que vocês queiram fazer alguma coisa em torno, vamos fazer. Por exemplo, as coisas que eu posso até propor desde já, eu não proponho antes, mas durante, quando começar o curso do Thomas Mann, eu Convido vocês a virem me entrevistar sobre o alemão. Vocês ao menos leiam alguma coisa dele para me fazer perguntas pertinentes. Eu sei que o alemão está fora de moda, então a geração de vocês não leu. Então, se vocês quiserem, fica à disposição para, em meados de outubro, a gente fazer um sobre o Thomas Mann, porque aí eu já estou em curso, eu posso fazer isso de maneira mais aberta. Eu tenho um material muito rico sobre esse assunto e bastante didático, vamos dizer assim. Eu ficaria muito feliz de poder discorrer com tempo, né? De forma dialogal sobre esse assunto. Perfeito. Pô, maravilha, então. Muito obrigado, Anivaldo, olha, pelo teu apoio, principalmente a esse movimento que está crescendo, né? Está aos poucos em passos de bebê, né? Mas, enfim, tu está sempre convidado por nós, inclusive, a participar conosco, né? A gente precisa também dos que têm mais experiência que nós para militar. Se vocês quiserem, eventualmente, se tiver alguém que vocês achem importante eu formular perguntas, eu também me coloco à discussão de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Nivaldo, pela entrevista. Obrigado a todos vocês, um abraço, fiquem com Deus. Conexão Conservadora Entrevista. Vocês ouviram um belíssimo bate-papo, um maravilhoso bate-papo com o Nivaldo Cordeiro, que inclusive se prontificou a ajudar todo esse trabalho que tem sido feito não só por nós, né? Isso não é um trabalho da União Conservadora, mas de conservadores de fato interessados nesse Brasil. Interessados em um país decente, um país onde pessoas decentes possam viver decentemente. Um grande abraço para vocês todos e até logo mais.